Salvador, passaria 2226. Passaria 2226, completa final, chame a torre 11895, tomou posse. Obrigado, boa noite, passaria. Salvador, uma boa, passaria do 2226, estabilizando o ILS avistado. Boa noite, passaria do 2226, tráfego avistado, ajuste no 0114, cheque trem, senhor. Passarei o externo com cheque de trem 2226. Copiado. Passarei 2226, chame a torre 11895. Passou o marcador externo contra embaixado e travado. Passarei do 2226. Copiado 2226, pouso autorizado na pista no 0, vento de 1 no 0 graus com 089, passarei do 2226. 26 autorizado na 10. Gol no 885, chame Recife na frequência 1251 e alternado no 3325. 1251, 3325, gol 1885, boa noite, bom trabalho a todos e boa final de semana. Realmente, bom voo. Miami, 6310. Miami, 6310, boa noite. Tá pronto na cópia? Pronto na cópia. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Buca, transição Caju. O controle 120, decimal 8. E o transponder é o 5556, o Ocean 6310. 5510, tem que autorizar. Upper Whisky 58, curva à esquerda, manda 10. Buca Caju. 208, controle. Correto, 6310 da Ocean Air, chame para o push e acionamento. Para o push e acionamento. Fala, boa noite, passarei 2226, passarei 2226, boa. Livre o táxi para o Bate 3, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, 2226. para um Natal. Cessna 3662 está autorizado Natal, nível 370, via Pesulu 10, a decolagem da pista 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 120.8, transponder 5560. Cessna Natal, nível 370, via Pesulu 10, na pista 10. Com curva esquerda, saída Puca, transição de par. 1208, transponder 5560. Correto, tá 3662, chame para o push e acionamento. Chamarei isso a 3662. Solo 3526, boa noite. Prossiga, boa noite, o Trip 52 no meia. Autorização de entrar para Caju, Cona 50. Ok, assim que o plano chegar aqui no sistema, eu chamo o senhor para POP, será coordenado o nível 1 no 50. Aguarde na escuta. Boa noite, Scan 3858, autorizado, Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, até Bangu, após Bangu, direto Abuco, e após, direto Fortaleza, decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, a transição Froti, o controle 120.8, e o transponder é o 5561. 3858 está aprovado, ponto da mesa no 370, decola 90 em quinta, Bombo, Frosti, Apesulo 19, Bangu, Abuco e Porta Mesa direto. 208 é o controle 5561 no transponder, está 3858. Correto, está 3858 e chame para o push e assinamento. Maravilha. Trip 52 no meia, na escuta, para cópia? Sua escuta. Ok, está autorizado Aracaju, nível 150. A decolagem é da pista 10, curva à esquerda, subida Puca, após Puca, Jamo, e após Jamo, direto Aracaju. O controle 120.8 e o transponder é o 5563. Aprovado, temos o 950 Aracaju, decolador 10, cumprindo pouca transição Aracaju, aciona 55623 e controle de saída 1208. Tá correto, chame no pátio 3, quando pronto, 352 no meia. Toma longe. Doutor, é o 6310, botão 6, inspection. Autorizado. O Xenã é 6310, chama o táxi. Autorizado, chamar o táxi. Salvador, está 3662, pista 1, inspection. Autorizado, está 3662, chama o táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, está 3662. Lima, prossiga. Ok, cheque o rádio, a transmissão está com forte chiado, praticamente ininteligível, confirme. Areza 1, intensidade 1. Gate 3, aguarde, está 3858, tráfego da companhia retaguarda. Aguarde, 6310, para o alternado Natal com 3 horas e 26. Temos a borda aqui, onde você segura? Centro, Xanã 6310, está livre o táxi. Via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, Xanã Torre 1895. Siga o Airbus da TAM. Estimativa, vai seguir o colega da TAM e lá no ponto de espera 1895. Táxi 3662 com 171 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Porto Alegre. Centro, está 3662, está livre o táxi à direita, o ponto de espera da 10, chame a torre, em 1895. Direita, ponto de espera da 10, torre, 1-2-1-9-5, 6662, boa. alguma previsão para o 3858-3? Afirmo. Assim que o Airbus da Avianca da Oceanair liberar o pátio, o tráfego já está aqui à sua esquerda, próximo ao gate 4. Assim que o mesmo liberar o pátio, eu coordene com a equipe de solo, iniciei o push e acionamento e chame táxi o TAM 3858. Afirmativo, após a passagem do Avianca retarguarda, autorizado push, acionamento e coordenação pessoal de solo, chamou para o táxi 3858, obrigado. Obrigado. Salvador, boa noite, TAM 3662, ponto 0, TAM 0, pronto. TAM 3662, autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento de 1 no 0 graus com 0 9 nós. Alinha e decola, pista 1 no 0, TAM 3662. Boa noite, 3 muito boa noite. Chama identificação, desça para 2 mil pés, chegada bom. Ajuste Mi 14. 2 mil na bom, Mi 14, Mi 13. Boa noite, 6310, próximo, 0, 0. Copiado 6310, após o início da rolagem do TAN, mantém pista no zero, puxa, 63 no zero. TAM 3662 decolado aos 4:30, chame agora o controle em Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo, senhor. 208, obrigado, bom final de semana, um abraço. Controle Salvador, boa noite, TAM 3662, decolou nessa escuta. 3662, boa noite, contato radar na decolagem de voo 370, 2 mil pés direto de Jamo, hoje Jamo de Paz. Ok, após 2 mil pés, chamo de parque. 310, autorizado a decolar, pistão 0, vento de 1 no 0 graus com 08 nós. Autorizado, decola capitão 063. Na 3858, táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Direita, ponto de espera, 1895, da 3858. Zero, decoladas 48, chama agora o controle, frequência 120.8, bom voo. Chama agora 208, obrigado, boa noite, 6310. Boa noite, boa noite. Boa noite, TAM 3858, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 1 no 0 graus com 09 nós. Aqui decola da 10, TAM 3858. 1600 feet, book a departure. Ocean 6310, radar contact on departure, climb to flight level 350, book a departure at all transition. Hey, clear to 350, book a departure, 6310. Pode operar 4.000 pelo e prosseguir 2.000? 3.13 tem condições de operar duna da presente descendo para 2014? Sim. Começo para 2014, pro de duna, aguarda vetor final para o localizador. Pro de duna, 2.000 pesos, aguardando o final. Boa noite, para 3.858. 3858, muito boa noite, contato Ratana, decolagem Subal 370, perfil Momo Frutti. Momo Frutti, boa noite, ascensão 370, 3858. 104, sobre daqui. 604, sem identificação, desça para 3 mil pés, pro Aduna, ajuste 1014. 3 mil, voa Aduna, com 604, 1014. 662, chame Recife no 2685, alterna no 2545. Poderia confirmar a primária para o seu 3662? 126, decimal 85. 12685, alternando 12545, da 3662, boa noite. Boa. Oceaner 6313 para o localizador esquerda 150, reporte estabilizado. Olá, 150, reporte estabilizado, 6263, 13. Meio aprovado, chame táxi. Chão Aloysio. Beleza, 63, ano 3. Chão 6313, completa final, chama Torre Salvador, 118.95. 118.95. Boa noite, Oceaner 6313. Boa noite, Oceaner 6313, tráfego avistado, ajuste no 014, cheque trem. Baixando e travando no momento. Perdão, não confiei, confirme. Trem baixo travado já? Baixo e travou. Oceaner 6313, tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 1 no 0 graus com 09 nós. Tire pouso no 0, 6313. Chan 6310, inform traffic 11 o'clock, 9 miles, now on northbound, passing flight level 200 on Airbus 320 from TAP. Contact 9 center 126.85 if unable, 12545. Okay, have the traffic on TKS, contact now receive 126.05 unable 2545. 6310, bye bye. Papapá, Mike papapá, prossiga para o controle. Confirma a aeronave, Mike papapá. João, você deveria chamar a torre para autorização, não? O solo? Três abortes, seis dezenas mais três, autonomia é de 3:30 e ao certo na Salvador. Trip 5216, livre o táxi pelo pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Ponte aprovado, via pátio 3 principal, Índia, Alfa, ponto de espera da 1895, excelente noite. Qual é? Oeste. Trip senhor, escute a informação do ATIS e chame 1219. Oxené 63 no 3, boa, livre o táxi de Alfa, chame Canto da Juliette. Canto da Juliette, Hoje no meio autorizado alinhada e decolada, pistão no zero, vento de 1-0 graus com 099. Alinha e decola, 5216. Gente, só me confirme o nível solicitado. Ok, o que eu tenho autorizado aqui é o nível 400. O senhor aceita ou aguarda a coordenação para o 430? Então está autorizado Campinas, o 400. Via Upesulu 16 até Belo Horizonte, após BH conforme o plano. A decolagem é da 17, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. Controle 120.8 e o transponder é o 5537. Mas papapá, tá correto o cotejamento para o acionamento e táxi. Se eu chame a torre em 1895, eu já disponho do POB? E quando dispuser, passe a mesma torre, é uma boa viagem. 6313, autorizado a ingressar no pátio pela Juliette, o gate é o 4. Ingressa para a posição 4, obrigado. Azul 4070, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada à Mare, altímetro no 014. Controle Satera Politana, Strip 5216, decolou, passando a 1500. Trip 5216, contato radar na decolagem, suba para o nível 150 na saída Puca. Acesso 150, Puca 5216, autorizaria direto Puca? Autorizado direto Puca. Obrigado. cruza no meio, controle 1208, bom voo. Gol 604. Vai até final, Torre 1, 1-8, até final, 95. 95. Salvador, gol 604, final da 10, baixar travado. Gol 604, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 04, cheque trem. Achei, travou. Gol 604, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, com 1 no 0 máximo. Livre pouso, gol 604. Controle Salvador, 35216. Controle. Alguma possibilidade de voarmos direto para Aracaju, senhor? Aguardo. Na sua escolha. O 9212, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 060, na chegada Mari, altimetro no 04. 060 Mari, 22, gol na sua zona. No 604, no solo 08, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. 219, obrigado. Livre. Direto para a casa. Maravilha, muito obrigado. 5216. 604, na escuta do sol. Desculpe, eu vou no 604, lá para Juliette. Gol no 604, ingresse na Juliette, o gate é o 02. Juliette, gate 02, obrigado, uma boa noite e um bom restante de domingo para vocês aí. Obrigado, você também. Autorizado, após mar, então. Voo 9212, desça para 3.000 pés, altimetro 1.094, presente direto do zona. Ok, maravilha, Duna, descendo para 3.000, voo 9212, obrigado. Azul 4212, São Francisco Salvador, sendo identificação, desça para 4.000 pés na chegada, bom. Ajuste o altímetro no 0 no 4. Papa Romeu, Mike Eco Lima, está na escuta do solo. Torre, 18, décimo 9, 5. Gol 9212, autorizado no final do procedimento ILS X-Ray, deixa para 2000 pés, altímetro 1014, reporte estabilizado. 2000, está livre ILS, chamada estabilizada, gol 9212. Oi, Salvador, boa noite, o Azul 4070, na final de 4 milhas, baixar e travar. Copiado, Azul 4070, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4, pouso autorizado na pista no 0, vento de 1 no 0 graus com 1 no 0 nós, Azul 4070. Livre o pouso no 0, Azul 4070. PB, acionamento aprovado, chame táxi, Mike, papá.